feira de máquinas, toda perigosa, menina bonita, falta de luta, como disse a ditadura, eu vou falar. Tu não é minha mulher, mas hoje eu vou te dar moral. Você tá no pau, você tá no pau. Quem diria, hein? Bandido, porra. Nunca pensaria. Nunca sacanagem, hein? Tropa do bordão. Tropa, tropa do bordão. Tropa do bordão. Tropa, tropa do bordão. Grupo PH chega lá no YouTube, fudeu.